Zé Tapere Teodoro, de 1978, Lição de Moral, música do nosso grande amigo Alim Silva, de Cardoso, no interior paulista, divisa com o estado de Minas Gerais, a história do Rei do Laço. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui, no Clube do Caipirão. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Com isso, contribuímos para o conhecimento da cultura e da tradição para as novas gerações. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. A Juju tá por ali, já tá ajeitando um cafezinho, né, Juju? Ah, já passou? Ah, então tá, joia. Depois traz um golinho aqui, faz favor. É verdade. Isso. Vamos ouvir agora Mato Grosso e Matias, Saudade da Roça. Deixei campos e serras no meu querido interior, pensando que me humilhava, sendo um simples lavrador. Porém, como castigo do meu orgulho e fraqueza, sinto saudade da roça, encantos da natureza. Sinto saudade da roça, encantos da natureza. Saudade, saudade, eu sinto da minha terra. Saudade, saudade, minha paz transformou sem guerra. Deixei meus pais, meus colegas e a minha casa modesta. Deixei morenas formosas pra quem eu fazia seresta. Deixei cavalo e espingarda e o meu cachorro campeiro. Abandonei minha enxada, iludido em ganhar mais dinheiro. Abandonei minha enxada, iludido em ganhar mais dinheiro. Saudade, saudade, eu sinto da minha terra. Saudade, saudade, minha paz transformou-se em guerra. Meu sertão, meu interior, aí tão logo estarei. Pra meus pais já escrevi, aqui mais não ficarei. Saudade da Roça, Mato Grosso e Matias, grande sucesso pra você aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso. Nós vamos ouvir agora a música do Zilo e Zala. Tá no jeito aí, ô velho? Opa! É o velho Gervásio sinalizando, tá no jeito? Então sapeca a moda, companheiro! Saindo projeto no chão brasileiro, de cada roceiro plantar sua área. Sei que na miséria ninguém viveria, e a produção já aumentaria 500%. de crise que há tempo surgiu. Maltrata o caboclo, pirindo em seu brilho. Dentro de um país rico e altaneiro, pobre brasileiro de fome ou de frio. Em nossa Manchester, rico a imóveis, milhões de automóveis já se produziu. Enquanto o coitado do pobre operário vivia apertado, ganhando um salário que sobe depois que tudo subiu. Nosso lavrador que vive do chão só tem a metade da sua produção. Porque a semente que ele semeia tem que ser a meia com o seu patrão. O nosso roceiro vive num dilema e o seu problema não tem solução. Porque o ricaço que vive folgado acha que o projeto, se for assinado, estará ferindo a Constituição. O povo conduz, pedir a Jesus pela oração, pra guiar o pobre por onde ele trilha, e para a família não faltar o pão. Que ele não deixe o capitalismo levar ao abismo a nossa nação. A desigualdade que existe é tamanha, enquanto o ricaço não sabe o que ganha. O pobre do pobre vive de tostão. A Grande Esperança, Zilu e Zalo, de 1980. Raridade sertaneja só aqui no nosso programa. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história das duplas, trios, artistas, compositores e cantadores que nós tocamos aqui no programa, é só acessar o nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá você também pode fazer o seu pedido musical, dar sugestões e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que realizamos. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Tem uma moda muito antiga, chama Antiga Moradia. É essa que vai tocar agora, Luquinha? Oi, ó, você é que manda. Essa? Ah, então beleza. Vamos ouvir com Bia e Dino Franco, gravação de 1973. Antiga moradia, vim trazer-te o meu abraço, rever tristonhamente tuas velhas dependências. De mim tu não te lembras, porém eu me apresento. Eu sou um dos teus filhos, de quem foste residência. Ainda era criança quando os meus pais se mudaram, e mesmo lá distante eu te conservei comigo. Livraste-me das chuvas e das noites de geadas, me dando como teto teu aconchegante abrigo. Que Deus te pague, fiel amiga de minha infância, pois todo bem que a me fizeste não esqueci. A ti eu dei meu amor sincero desde criança, e seguirei toda a minha vida pensando em ti. Antiga moradia, minha companheira do passado, pertences ao crepúsculo das tardes coloridas. Somente os curiangos vêm cantar no teu terreiro, em vozes que entristecem o final da tua vida. E quando chega a noite se escuta muito longe os uivos pavorosos de um feroz lobo assassino. Em meio se transitam solitários vagalumes na quietude imensa que conduz no teu destino. Que Deus te pague, fiel amiga de minha infância, pois tudo bem que a me fizeste não esqueci. A ti eu dei meu amor sincero desde criança e seguirei toda a minha vida pensando em ti. Antiga moradia corruída pelo tempo, a tua cobertura vai-se aos poucos demolindo, tal qual as minhas forças que também se esgotaram na longa caminhada que até hoje estou seguindo. O nosso Pai Supremo concedeu-me o direito em vir de muito longe dar-te a minha despedida. Tu ficas coroada com o poder da velhice e eu serei levado pelo vendaval da vida. Que Deus te pague, fiel amiga de minha infância, pois tudo bem que a mim fizeste não esqueci. A ti eu dei meu amor sincero desde criança e seguirei toda a minha vida pensando em ti. De 1973, é Bia e Dino Franco, dois grandes poetas, a nossa canção, cantando juntos, só coisa boa sai, né? Antiga moradia, grande sucesso da dupla. As raridades da música caipira, você só ouve aqui, no Clube do Caipirão. Vamos, Luquinha, vamos, senão não dá tempo, no jeito craveiro e cravinho, banana do mesmo cacho. Meu carro não canta mais nas estradas do sertão. Carro de boi foi trocado por carreta e caminhão, transportando tal progresso, produto de exportação. Ninguém se olha no espelho, os olhos vermelhos da poluição. Quem sobe um pouco na vida esquece de olhar pra baixo. Os amigos e parentes só lhe servem de capacho. O tolo que compra ouro, malandro que vende tacho. A mim os dois não engana, é tudo banana do mesmo cacho. Me sinto tão pequenino no mundo que não é meu. O povo que corre e corre atrás do que não é seu, lutando e fazendo guerra, ganhando o que ninguém deu, morando em arranha-céu, pertinho do céu, tão longe de Deus. Banana do mesmo cacho, craveiro e cravinho aqui no nosso programa. Música caipira o tempo todo, Clube do Caipirão. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta.

O Luquinha sinalizou, é sinal que tem moda no jeito. Nós vamos ouvir agora a dupla Carreiro e Pardinho Filho. É o Carreiro que fez dupla com o Carreirinho e o Pardinho Filho, o Antônio Henrique, filho do Pardinho, grande Pardinho. Vamos ouvir a dupla nova, dupla que vem pra manter a nossa cultura. É verdade. Arame Farpado. Essa moda fala dos parentes. De onde moro pra um lugar bem retirado, não vou deixar endereço, estou muito revoltado. Meus parentes são os dentes, confirma o velho ditado. Morar perto de parente é morar perto do diabo. Não são de todos, vou deixar bem explicado. São esses da língua quente que tem o chifre furado. Parece macaco velho que esqueceram seu passado. Falando da vida alheia sentado em cima do rabo. Aos ouvintes se eu fui mal educado, por deixar nesse disco um espaço reservado. O meu nome não é osso pra andar atravessado. Na boca desses coiotes, dos dentes bem afiado. Certos parentes que têm me criticado, falando da minha vida, isso me deixa irritado. Eu vou fazer um chicote feito de arame farpado, pra fechar a boca de sogra e de uns dois ou três cunhados. Arame Farpado, a moda dos parentes com Carreiro e Pardinho Filho. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Muito obrigado mais uma vez a você, companheiro, amigo, amante da cultura caipira, da tradição sertaneja, do cancioneiro brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de rádio. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês, ouvindo estes grandes sucessos da nossa canção cabocla. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição. Agora nós vamos ouvir uma dupla chamada Dom e Ravel. Essa dupla nunca foi sertaneja, mas no decorrer da carreira fantástica de sucessos com vários ritmos e estilos musicais, eles gravaram um disco dedicado à canção cabocla. E nós vamos ouvir a gravação de 1982, um dos maiores sucessos da dupla. Obrigado ao Homem do Campo. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção,

Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Feio mesmo, feio, é meu irmão mais velho. Aquele é feio. E casou. Isso que me dá raiva, viu? Mas também casou com uma mulher mais feia do que ele. A mulher do meu irmão é feia. A minha cunhada. Deus que tem bom lugar. Não, o diabo da mulher é feia, viu? Minha cunhada é tão feia, que parece uma duplicata vencida. Bom, o casal mais feio do mundo é meu irmão e a minha cunhada. Mais feio do que eles não tem. Bom, o casal é tão feio, que quando nasceu o primeiro filho, tiveram que jogar fora. Pensaram que era sapo. Agora, eu não é questão de fisionomia. Sabe o que, que me acontece? O que eu não tenho é sorte. Juro por Deus. Sou o sujeito mais sem sorte que Deus ponhou no mundo. Pô, eu sou tão sem sorte que eu não tenho mãe. Nunca tive mãe na minha vida. Eu sou filho de uma tia minha. Sou filho legítimo da minha tia Corina. Vindo vocês verem, o jeito quando tá de azar não adianta, né? A minha tia me nasceu e eu? É, minha tia me nasceu e eu e se morreu na mesma hora. Me nasceu e se morreu. Morte triste, viu? Ah, minha tia morreu entalada. Morreu entalada com caroço de abacate. Vocês já pensaram que mulher burra? Ela foi comer o abacate. Em vez de comer aquele coiso verde e jogar o caroço, não. Jogou aquele coiso verde e engoliu o caroço. Ó o bitelo. Na boca foi bem, mas tenha dó. Na boca passou, mano. Chegou na guela. Chegou na guela e entupiu que não ia nem pra baixo e nem pra riba. Não, pra dentro ela puxava o fogo, mas pra fora não saía. Agora só vem a nós, vem a nós, vem a nós. O vosso reino nada. A mulher foi estufando, estufando, estufando. Quando morreu, tava desse porte. 1,5 metros de enxume. E agora, o homem que veio tirar a medida pra fazer o caixão, não tirou medida. Tirou uma planta. 10 de frente por 25 de fundo. E não podia enterrar de jeito nenhum, não cabia em caixão nenhum. Pra dar duas viagens pro cemitério também não podia. Aí o meu tio pegou e falou, vamos fazer um negócio, vamos furar onde tá esse ar comprimido. Vamos ver se murcha, né? Foi dito e feito, furou e murchou na hora. Mas até hoje ele conta que quando furou, que começou a murchar, que começou a sair aquele ar comprimido, saía com tanta pressão que ficou 1 hora e meia apitando igual uma locomotiva. A turma pensaram que era pagamento, largaram tudo do serviço. Morte triste, já pensou? Morrer apitando? Deus o livre. E eu pequenininho, desse tamanhinho. Não sabia nada que eu sabia. Só sabia chorar. Chorar e mamar. Mamamar que jeito. A tia morta. E eu com uma vontade de dar uma mamada que eu não aguentava. Mamamar na dona. A tia morta. Mamar no meu tio não podia. Aí o meu tio pegou e me comprou uma égua pra mim. Me ponhava pra mamar na égua todo dia. Fui criado no puro leite de égua. É assim, por isso que eu tenho essa cara de cavalo assim. É o leite da égua. Tem ver que me dá uma vontade de comer capim. Vai, tem dia que se eu não der uma puxada numa carroça, eu não durmo direito. E quando o tempo tá de chuva, me dá vontade de sair correndo e rinchando pro pasto. É o leite da égua. Vou dizer que ele não tem sorte, não adianta pelejar. Vocês sabem que uma vez nós tava cortando cana, aí cortando cana com o pacão, né? Quando eu dei a paconzada, o pacão resbalou, foi pegar no nariz de um compadre meu que tava perto. Cortei o nariz do homem. E o nariz do homem, porque eu sei que carne quente gruda, né? Mas o nariz do homem sumiu no canaviar. Aí eu lembrei, eu tinha fumo torrado, esse rapé, né? No bolso. Aí espalhei um pouquinho de fumo torrado de rapé no meio do canaviar. Não demorou 5 minutos, o narizão velho espirou lá adiante. Hatchê! Aí peguei o nariz dele e coloquei. Grudou. Mas na hora das pressas eu peguei e grudei o nariz do homem com os buracos pra riba. Primeira chuva que deu, encheu de água, ele morreu afogado. Morreu, me deu um trabalhão danado. Aí eu senti, porque ele era um homem muito bom, inteligente. Homem inteligente. Ele era maestro da banda lá onde nós morávamos. Só que ele era surdo. Vocês já pensaram um maestro surdo? E os músicos que tocavam com ele? Tudo surdo. Ninguém escutava nada. Ai, dava até dó, viu? Uma vez eu fui assistir o ensaio deles. Ai, meu Deus. Um tava tocando a jardineira, outro que vai tudo pro inferno. Outro lá com parcita, não empatava de jeito nenhum. E um velho tocou 4 horas Soldado de Matão. Ninguém escutava nada. Cheguei nele, falei, ei, compadre, mas sua banda tá uma porca aí, hein? Ele não tinha escutado mesmo, falou, é, e ainda não tá como eu quero. Conversar com o surdo não adianta, ele não escuta nada. Uma vez ele tava carpindo mandioca e eu passei. É, boa tarde, compadre. Ué, carpindo uma mandioquinha aqui pra vender. Tô falando boa tarde, compadre. Ué, mandioca vassourinha. Falei, o negócio é mudar de assunto. Como é que vai, comadre? Falou, tô vendendo a 300 mil reais o quilo. Humor caipira. Trazendo alegria, brilhantando nosso programa, Inhô Moraes, no Humor Caipira do Clube do Caipirão. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. A canção que a gente vai ouvir agora foi gravada em 1962. É do grande e saudoso Antenor Serra, o Serrinha, que é de Botucatu, no interior paulista. Ele nasceu no dia 26 de julho de 1917 e morreu no dia 19 de agosto de 1978. Serrinha tem mais de 300 composições assinadas. Entre as mais conhecidas, o Chitãozinho Chororó, Bom Jesus de Pirapora, Do Mundo Nada Se Leva, Quando Canta o Chororó e tantos outros sucessos. Serrinha cantou no início da carreira junto com seu tio Raul Torres, junto com Caboclinho e Rielinho e também junto com o Zé do Rancho. E nós vamos ouvir Serrinha e Zé do Rancho, de 1962, um dos maiores sucessos de Serrinha, Chitãozinho e Chororó. Eu choro. Música que deu nome a uma das maiores duplas sertanejas da atualidade, Chitãozinho e Chororó, com mais de 40 anos de estrada, graças ao grande mestre Serrinha, compositor fantástico do nosso cancioneiro, que marcou a história da canção cabocla. Serrinha Zé do Rancho, de 1962, ouvimos aí o Chitãozinho e Chororó. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. É, seu moço, o Clube do Caipirão é transmitido para todo o Brasil e o mundo pelas ondas do rádio, seja ela na tecnologia que for. Se você quer saber os horários, dias e as rádios que transmitem o programa, além desta que você ouve agora, entre no nosso portal, clubedocaipirão.com.br. Lá tem todas as informações, ok? Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Na ponta da agulha, sinalizou o companheiro Zé Luquinha na picape número 1, convite com Léo Canhoto e Robertinho, os hippies da música sertaneja. Hoje é o dia que vou chorar feito uma criança. Vou chorar de dor porque meu benzinho vai embora. Quem aqui não sente quando se perde um grande amor? Quem aqui não sofre, meu Deus do céu, quem aqui não chora? Eu vou pôr a boca no mundo e vou chorar de tristeza. Vou bancar o trouxa e vou chorar por quem não me quer. Estou convidando os meus parentes e meus amigos pra verem de perto um homem chorar por uma mulher. Vou chorar de dor porque gosto dela, não vivo sem ela, veja quem que sou. Choro por amor, quem chora sou eu, vou pra isso. Vou chorar de tristeza, vou bancar o trouxa e vou chorar por quem não me quer. Estou convidando os meus parentes e meus amigos pra verem de perto um homem chorar por uma mulher. Vou chorar de dor porque gosto dela, não vivo sem ela. Veja quem que sou, choro por amor, quem chora sou eu. O pranto é meu e ninguém tem nada com isso. Convite de 1975, grandes sucessos dos hippies da música sertaneja, Léo Canhoto e Robertinho. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Para fechar o programa, nós teremos o Júlio César, grande locutor de rodeios, com o poema Boi Malvado, daqui a pouquinho, tá bom? Porque agora tá no jeito o trio Parada Dura na sua mais conhecida formação, com Creone, Barreirito e Mangabinha, de 1978, Mãe Solteira. Põe a cabeça no lugar, nós dois precisamos casar. Para unir dois corações, eu te amo e tu me ama. Nosso amor não é pecado. Vamos receber a bênção. Senhor vicário do altar, vai nos unir, vai nos casar. Para sempre, oh vida minha. Eu te amo com respeito. Nosso amor não tem defeito. Do meu lar serás rainha. Decida logo o seu futuro, mãe solteira. Meu coração estou disposto a lhe entregar. Você precisa assinar meu sobrenome, ser minha esposa, a rainha do meu lar. Decida agora antes que seu filho cresça, sem ter carinho e sem saber quem é seu pai. A nossa casa está aberta pra nós três, eu e você, nosso filho e ninguém mais. Mãe solteira, meu coração estou disposto a lhe entregar. Você precisa assinar meu sobrenome, ser minha esposa, a rainha do meu lar. Decida agora antes que seu filho cresça, sem ter carinho e sem saber quem é seu pai. A nossa casa está aberta pra nós três, eu e você, nosso filho e ninguém mais. Música.

Aí, ó, tereré é bom demais, né? Verdade. Ouvindo uns modão desse, então, que é isso? Eles vão apreciando um tereré com erva da boa, água geladinha. Das melhor. Vamos ouvir Joaquim Manuel, Avenida Boiadeira. Como que passa em todas as cidades, há uma avenida onde passa um gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que esta avenida hoje traz meu nome, depois de ser estrada boiadeira. Que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Foi a boiada longa de meu tempo, a passos lentos em silêncio andando. Meu coração, velho boiadeiro, sabe que chega, mas não sabe quando. Talvez quando as paineiras tenham abertas suas flores perfumadas, igual um dia a paineira velha serviu de sombra pra muitas boiadas. Velha avenida, onde deixei rastro da infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. De pedras, hoje encontrei em placas reluzentes teu nome escrito a brilhar, porque esta homenagem recebi contente. Foram 40 anos de trabalho que felizmente estão reconhecidos. Quando os meus versos céus voarem, que em minha terra alguém nos tenha lido. Velha avenida, onde deixei rastro da infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Velha avenida, que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Os Lusitanos, Joaquim e Manuel, grande sucesso, Avenida Boiadeira, para fechar a parte musical do programa com chave de ouro. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Agora, para finalizarmos o Clube do Caipirão, vamos ouvir o poema com nosso grande amigo biriguiense Júlio César. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos refletir com o poema Boi Malvado. Você algum dia já parou numa roda de pessoas mais velhas para suas histórias escutar? Não, pois devia. Suas histórias são tão comoventes, algumas são tão verdadeiras, que jamais nos sai da mente. Eu, a história de dois velhinhos escutei, dessa história eu gostei, e para vocês eu vou contar. é a história de Pedro, um rapaz simples com espírito de aventureiro. Era bem conhecido em sua pequena cidade por ser peão de boiadeiro. Mas ele tinha uma paixão, tinha o sonho de conhecer uma festa do peão de rodeio. Como morava em uma cidadezinha, só via festa pela TV, porque o rodeio na sua cidade não vinha. Mas o rodeio se evoluiu. As portas de sua cidade para a festa de rodeio se abriu. Pedro estava explodindo de tanta felicidade ao saber que o rodeio vinha para sua pequena cidade. Para todos, ele vinha falar: se tivesse uma oportunidade, deixaria aquela cidade para o rodeio acompanhar. E chegado o dia tão esperado, mas Pedro não sabia que o seu destino naquele rodeio já estava traçado. Era a primeira noite de montaria, Pedro pelos peão aplaudia. Mas ele ficou invocado ao ver um boi num canto separado, porque os seus olhos nele estavam fixados. Foi quando o locutor veio e disse: alô, meu povo, eu digo isso em toda a cidade e vou repetir aqui de novo. Esse boi aí ao lado, peão nenhum se arrisca a montar. Nós carregamos ele de cidade em cidade para quem quiser desafiar. O prêmio é de 50 mil para quem os 8 segundos em cima dele ficar. Seu nome é malvado, mas quem quiser tentar a sorte eu deixo avisado. Quem ele não mandou para a morte, ele deixou aleijado. Mas Pedro não levou aquilo em consideração. Achou que era apenas histórias de peão. Era a última noite de rodeio na cidade e Pedro não podia perder esta grande oportunidade. E lá estava Pedro novamente e o locutor anunciava para toda aquela gente: alô, meu povo, este homem se chama Pedro. Diz que da morte não tem medo. E no malvado sua sorte vai tentar. E lá estava Pedro, no meio da arena, no lombo do boi, aguentou 7 segundos, e para o chão ele foi. Ele ficou entre as patas do malvado, ali ele percebeu que o seu fim havia chegado. Então, ele foi pisoteado, ficou lá no chão estendido, até que foi socorrido por um amigo. Mas antes de morrer, Pedro disse ao amigo: esse rodeio na cidade vai voltar. Esse boi eles vão trazer. Vivo daqui ele não sairá, porque aqui mesmo nesta arena ele vai morrer. E passado um ano, para aquela cidade o rodeio voltou. Apesar do acontecido da festa, todo mundo gostou. E lá estava o malvado novamente. O locutor dizia que o prêmio havia dobrado, mas ninguém se candidatou. Ficou todo mundo calado. E já era a última noite de montaria. Naquela noite o malvado estava desinquieto. Parece que sabia que o seu fim estava perto. E chegado o fim da festa, o locutor agradecia a todos que ali compareciam. Mas de repente, a porteira do malvado se abria e para o meio da arena ele corria. O povo olhava assustado ao ver que no lombo do boi ninguém estava montado. O sangue do malvado foi saindo. Aos poucos ele ia caindo. Em 8 segundos, ele estava no meio da arena deitado. O povo nada entendia, até que uma luz no meio da arena crescia. Era Pedro do lado do boi no chão estendido. Ele havia voltado para cumprir o que tinha prometido ao amigo. E como Pedro veio a falar que aquele rodeio acompanharia, pois ele não mentia. Dizem que a quem vê Pedro no meio da arena andando, com uma corda e o malvado puxando, dizem que o boi está amansado, parecendo o cachorro de madame ensinado. Clube do Caipirão. Boi Malvado, história bonita, poema com nosso grande amigo locutor de rodeios da cidade de Birigui, interior paulista, Júlio César. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Não há tempo para mais nada, sinaliza a nossa produtora Dona Juju. Confirma do outro lado, companheiro Zé Luquinha, o nosso programa está terminando, mas a programação aqui da rádio continua. Mais informações do mundo sertanejo em nosso portal. Acesse o nosso portal, Clube do caipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Repico berrante, véi Gervásio, reúne a tropa aí, companheiros Aluquim, a Juju já abriu a porteira, vambora, seu moço!